Quero ver, quero saber o que aconteceu. Você não quis falar, não soube escutar. Não fez acontecer, ao menos quis viver. Não quero acreditar, não quero nem tentar dizer alguma coisa que possa fazer mudar. O que te faz pensar que o dia vai chegar, que o medo já passou e o sonho despertou? Que te faz pensar que não vou mais lembrar, que tudo se perdeu como num beijo seu, como num beijo seu, como num beijo seu. Se estou pensando em mudar, não sei mais por onde começar. Tanta coisa pra dizer, na hora certa vou saber. Amanhã vou acordar, não vou mais me preocupar. Vou dizer que te liguei.